Ela fala que já volta certo. Eu duvido ela retornar, mas do que ela eu já tô esperto. Não sei se dá pra consertar o que eu te fiz, deixar pra lá e o que me diz. Me aproxima do ego, só me deixa cego. Não, não, não, não, não assalto não, mas se entrega com tudo que tem. Não sequestro não, mas hoje cê é minha refém. Não importa quantas minas vem, não vou me precipitar. Você me machucou também, então vem me perdoar. Então vem me perdoar. Você me machucou também, e eu não quero te machucar. Cê sabe bem o que eu quero de você, mas não quero me prender. Cê sabe bem, cê sabe que eu te quero, não te tenho, mas te espero, me empenho e te desdenho se você não vem. A última sexta foi foda, ainda lembro das luzes vermelhas, as centelhas à nossa volta. O mundo nos fechou as portas, mas ainda lembro que como um presságio eu vi. É raro eu rir, mas enquanto a risada me aborda, a porta abriu. Tava certo quem escreveu as linhas tortas, segura minha mão e vem. Prometo não ter mais promessas, dava certo quem o foda-se. Isso importante é quando a briga cessa. Deixa amarrar. Se você se prender aqui dentro, o mundo não vai te visitar. Deixa amarrar. Se você se prender aqui dentro, o mundo não vai te visitar. Cê sabe bem o que eu quero de você, mas não quero me prender. Cê sabe bem. Cê sabe que eu te quero, não te tenho, mas te espero, me entendo e te desdenho se você não vem. Se você não vem, deixa amar. Deixa amar. Deixa amar. Deixa amar. Se você se prender aqui dentro, o mundo não vai te visitar. Cê sabe bem o que eu quero de você, mas não quero me prender. Cê sabe bem. Cê sabe que eu te quero, não te tenho, mas te espero, me empenho e te desdenho se você não vem.